Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Essa semana eu tô aqui sozinho, em cima de um palco, e vocês vão ficar me ouvindo falar por uma hora, sem parar. Você tem que imitar as três vozes que teriam que ter nesse cast. Bem, essa semana a gente vai falar aí sobre um anime que saiu não muito tempo atrás. Acho que ele não foi tão aclamado assim no meio otaku, até por causa da proposta dele, né? Enfim, a gente vai falar aí de Showa Genroku Hakugo Shinju, a primeira e a segunda temporada. Do que também ganhou o nome de Descending Stories, né, pelo Crunchyroll, que é o nome em inglês. Mas antes de qualquer coisa, vamos direto pro que interessa, as apresentações, né? Aqui quem fala é o Jin, e quem vai ser o meu barqueiro? Caramba, que pessimismo, hein? Alguém se propõe? Pesado. Que pesado. Bom, eu sou a Dri e ter ego demais é um problema, mas ter ego de menos também é. Aqui é o Seiji, Jugemo Jugemo Goku no Surikiri Kaijari. Kaijari Sugyo no Suyomatsu Uraimatsu Furaimatsu Kuneku Tokoro Nisumu Tokoro Yoboru Kuji Nobura Kuji Paipo Paipo Paipo no Shuringan Shuringan no Gurindai Gurindai no Popoki no Popoka no Chokumei no Shofusuke. Cansei. Eu vim pensando, eu vou fazer essa introdução, mas obviamente o Seiji teve essa brilhante ideia antes de mim, e olha, está de parabéns, você cuspiu um pulmão pra fora depois de falar, senão, tá bem. Isso é quase como a velha Fiat do Brasil, né? É, a diferença é que a velha Fiat, você não canta, assim, você só canta tudo no fôlego só no final, você tem tempo pra treinar seu diafragma, sabe? Você vai reforçando seus músculos no processo. Mas enfim, né? Esse anime, ele consiste basicamente em duas temporadas. Só que esse anime, ele é até que é interessante de certa forma, porque a primeira temporada é praticamente uma história e a segunda temporada é outra história. Sim, mas a história da segunda temporada, a bola dela é cantada logo na primeira temporada. Sim, mas ela tem o ápice, o drama, ela tem o arco todo fechado numa temporada e o arco todo fechado na segunda temporada. E por isso, a gente aqui nesse podcast vai tratar da mesma forma. Então, se você só viu a primeira temporada, você vai poder ouvir até mais ou menos a metade do cast. Aí a gente vai dar um break e vai avisar quando que vai começar a segunda temporada. Bom, o Showa Genroku Rakugo Shinju, ele na verdade, ele vem de um mangá. Um mangá escrito por Haruko Kumota, né? Publicado na Kodansha, na revista Aiten, né? Que ela é para um público josei. Então você vê que essa história é para um público josei. Mulheres mais adultas, né? Com uma história com drama também, a pitada, né? De uma forma de compreensão mais adulta. Não são histórias bobas, não são bestinhas. É uma forma de lidar com a sua uma parte mais suave, né? Com a parte mais adulta, de lidar com problemas dramáticos familiares. Ah, bom, esse anime já teve dois OVAs, né, publicados em 2015, e aí teve o anime, composta de 25 episódios, só que são divididas em duas partes, que passou em 2016 e outra em 2017. Foi produzida pelo Studio Jin e foi transmitida aqui no Brasil pela Crunchyroll, né? E esse ano, em outubro de 2018, vai sair o dorama dele, né? Vai ser transmitido na NHK. Olha só, com drama, família, uma coisa épica, vai ser interessante, vai ser bom também. Essa história ele tem tudo pra ser um dorama, né? E sem falar que a NHK é a que é do... Do governo. É estatal japonesa, não é? Isso, é do estatal, do governo. Isso, então é mais um motivo ainda, porque querendo ou não, eles têm um valor histórico intrínseco, né? Sobre o que é o Hakugo, não só na história enredo. É cultural, na verdade, né? Porque isso é muito japonês. Porque, querendo ou não, o que vem a ser exatamente o Hakugo, né? O Hakugo é um tipo de peça teatral, onde fica uma pessoa sozinha no palco, ela faz um monólogo, só que ela faz um monólogo fazendo várias vozes. E, por mais que seja interessante e tal, ele não é tão apelativo nos dias de hoje, que a gente tem videogames e internet. Você tem que pensar que o Hakugo, ele inicia de uma época mais antiga, um pouco mais antiga, né, de que não tinha realmente a TV, né, então como você... Não tinha nem rádio quando o Hakugo surgiu. Então, e como você se entretia... Ele é pré-rádio. Como você se entretia com algumas peças de teatro, talvez, e uma delas, entre aspas, o Hakugo. que, como você disse, ele é uma espécie de monólogo. Na verdade, é um diálogo, só que é um cara que ele vai contando uma história. Uma história de tom cômico ou uma história de tom, às vezes, dramático, sério, né? Vários tipos de história, né? E aí, você tem esse cara, o contador de história do Rakugo. Ele tá... num palco, só, né, um palco, e ele tá, no máximo, segurando um leque, né, o Senzu, sentado numa almofada, num paninho, numa posição de seiza, né, que é quando você tá com o seu joelho na frente, ele fica sentado em cima dos seus calcanhares, e tá vestindo um kimono. E ele tem que fazer vozes de diferentes personagens, e como a gente sabe que são diferentes personagens, pelo tom de voz que ele põe, pela... entonia, né? Como ele põe. Não é só isso. Lá no Japão é o sotaque, a forma que fala, é a expressão corporal, porque o cara ele não fica que nem uma estátua, ele faz o papel. Então quando ele faz aquela. Sabe aquele clichê daquelas meninas de colégio que é toda. As josei da vida? Quando ele imitar uma josei, ele vai pegar a mãozinha e colocar na frente da boca como se fosse uma josei, entendeu? Então você imagina, é como se fosse realmente uma peça de teatro com atores. Só que em vez de ter várias pessoas, só tem uma pessoa e ele tá contando toda a história, né? Então ele tá encarnando diferentes personagens. Então você percebe que são diferentes personagens. Da expressão corporal e o tom de voz, né? Que ele aplica. E a história vai ver aquela história. A história mais cômica ou uma história sentimental, né? Depende, é um sermão no fim das contas essa história. Eu imagino que isso aí deve ter se popularizado bastante, porque devia ser de baixo custo, né, fazer, porque afinal de contas você não precisa de... O palco você não precisa de nada muito bem feito, bem feito não, é muito extravagante no palco, você não precisa pagar vários atores, pagar um cara só. Eu imagino que parte da popularização dele na época dele devia ser por causa disso, sim, sabe? Sim. Você imagina que no início talvez fosse uma apresentação para os nobres, mas depois ele foi virando pro público, pra massa, né? E aí teve a popularização, ainda nessa época que ainda não tinha TV, então era uma forma de entretenimento barato. Mas mesmo essas obras pré-rádio, é curioso, porque a forma de transmissão delas, eu acho que funcionou muito mais justamente pelo acesso ser mais difícil, porque eram os mestres que passavam as rimas diretamente pros seus discípulos que memorizavam todas aquelas peças, todas aquelas obras, né? E talvez por isso tivesse menos, sei lá, misturas de estilos, tivesse uma preservação maior das obras, porque eles eram obrigados a preservar de forma oral. Não era só pegar as palavras. Você tinha que pegar os maneirismos também. Uma fala que eu achei bem interessante no anime é que falam que você precisa ver a performance. Porque, antes de tudo, o Rakugo é performance. Mesmo uma tão simples quanto simplesmente uma pessoa numa almofada falando pra um público, a linguagem corporal é muito forte. Porque você até percebe que quando alguns dos personagens, eles faziam uma interpretação muito caricaturizada de certos tipos de personagens que eles faziam, os mestres falavam, não... Para com esse falsete ridículo, você precisa conhecer uma mulher de verdade pra poder interpretar uma mulher e tudo mais. E aí você via que era muito sutil, a sutileza é uma coisa interessante, é uma coisa que você só conseguia incorporar, que o artista só conseguia incorporar mesmo, pela observação, eu acho. Eu vi algumas pessoas nos comentários do Crunchyroll perguntando, ah, mas é tipo um stand-up? Não, não é tipo um stand-up. É um pouquinho, porque é uma pessoa contando historinhas engraçadas pro público, mas é uma comparação muito fuleira. É, muitas vezes o intuito não era ser exatamente engraçado, né? Inclusive, pô, uma das histórias que o protagonista conta é sobre um cara que tá esperando o barqueiro, que é uma história sombria, né, pra ser engraçado. Algumas eram, assim, a maior parte das obras que apareceram na anime, inclusive, eram comédias. Sim, é porque também você também não pode pegar e deixar um tom todo muito sombrio, né, o tempo todo. Eu acho que não ia encaixar bem. Assim, o Rakugo é uma arte que passou por várias décadas, séculos, talvez, porque ele tem algumas regras bem restritas, né, de como você tem que virar um artista de Rakugo. Você primeiro precisa de um mestre, um profissional. Aí você vira esse aprendiz. Depois de alguns anos sendo aprendiz, quando você está estudando vários textos, você decorou vários textos, você até pegou seu estilo próprio de você quer apresentar o Rakugo, você pode estar preparado para atuar no palco, né? Mas leva tempo, leva reconhecimento dos outros artistas de Rakugo também. Depois que você vira um profissional, você vai crescendo de nível mais ainda, até você chegar no nível máximo, que você é grande reconhecido, né? Ao melhor apresentador de Hakugo, o mais representativo. Então, assim, é uma forma de arte que ela tem as suas regras, não é qualquer um que vai virar e qualquer um que pode apresentar. Não é stand-up, como já falou, qualquer um pode virar artista de stand-up. Não é isso. Tem a sua forma cultural de apresentação. Já falamos, temos regras estritas de vestimenta, de estar no palco, de você estar em posição, porque japoneses são tradicionalistas, então eles vão querer essas tradições sejam respeitadas. Sim, mas eu não sei se isso se aplica hoje em dia ainda. Talvez não, né? Na época do anime, sim. Porque, por exemplo, nessa época e por muitos anos, o Hakugo era uma arte exclusivamente masculina. Nos tempos atuais, isso. Existem artistas de Hakugo femininas, entendeu? Claro, as pessoas evoluem e o Hakugo precisa sobreviver. O anime mostrou isso. Um dos grandes acertos do anime é a forma como ele marcou essa passagem de tempo, que ele se estende por, tipo, um século quase. E ele mostra essas transformações pelas quais o Hakugo passa, ao mesmo tempo que compara elas com as transformações que o mundo passa. A hora que a gente estiver falando mais do anime, se eu quero falar, mas a cinematografia e storytelling desse anime, como eles marcaram passagem de tempo e como eles integraram com a temática principal deles, foi uma coisa de outro mundo. Então, vamos dar uma pequena pausa nessa discussão, que eu tenho certeza que ela vai acabar voltando conforme o cast for progredindo, né? Vamos dar uma pequena sinopse aí do anime. Bom, o Shogenroku Rakugo Shinju é dividido em gerações, né? Uma geração um pouco mais velha, da época Showa, na verdade, bem no... Toda a história não é o que acontece, na verdade, na época Showa, né? Começa em 1930 e vai chegando até os dias atuais, depois que passou da era Showa, tá na era Heisei, né? Mas o grande foco maior mesmo tá na era Showa, de 1930 até 89, final da década de 80. Que é assim, tem uma dupla que podem virar grandes contadores de Rakugo, né? Tem o Kikuhiko e tem o Hatotaro, né? Que no futuro eles vão virar pessoas importantes, só que vai ter uma discussão entre eles, vai mudar a perspectiva, e aí a gente vai para os tempos mais recentes, que vai ter um outro novo contador de Rakugo, Yotaro, né? E ele querendo virar um grande contador com a ajuda de um dos grandes contadores do passado, né? Então ele quer virar esse aprendiz, ele encontra outras pessoas e vai revirar o passado do cara, né? Do grande mestre dele. Então, o anime, assim, logo no primeiro episódio, ele começa ali apresentando um personagem que ele acaba não aparecendo mais depois do primeiro episódio. Eu lembro que eu até fiquei um pouco bolado com isso que tava vendo a primeira temporada, que é o Yotaro. E começa ele chegando na casa do real protagonista da primeira temporada. Esse real protagonista, ele já tá velho, tals, e ele vai lá e ele pede pra se tornar aprendiz de Rakugo. Dá um outro detalhezinho, mas não é muito relevante pra esse ponto. E o verdadeiro protagonista, no caso, a gente vai entrar daqui a pouquinho, ele fala assim, ah, beleza, você vai virar meu discípulo, mas primeiro deixa eu te contar uma história. E aí começa a história dele, que é a primeira temporada, né? O grande protagonista da primeira temporada é o Yakumo Yurakutei, ou Kikuhiko, como ele foi chamado por um bom pedaço da primeira temporada. O primeiro contato que você tem com ele no anime é com ele idoso, rabugento, que encontra esse tal do Yotaro, que tinha acabado de sair da prisão e foi implorar pra virar discípulo do cara, mas... Bom, um dos aspectos a respeito do Rakugo é que os nomes de família são herdados, eles recebem novos nomes quando eles começam no Rakugo, e esses nomes vão se transformando ao longo do tempo. Então, o primeiro contato que a gente tem com ele é justamente dele idoso, e ele vai contar a história dele. Ele se tornou um estudante de Rakugo meio que contra a vontade, porque antes ele era um dançarino, mas ele sofreu um acidente, a perna dele teve um ferimento, do qual ele nunca se recuperou, tanto é que ele anda com uma bengala, então ele não conseguia mais dançar, e por causa disso ele foi entregue pro Yakumo, que era o antecessor e o mestre dele. A princípio, ele não se encontrava muito naquilo. Ele teve muito problema, a princípio, pra de fato aprender, pra de fato encontrar o estilo dele. Ele colocava ênfase numa execução perfeita, mas meio sem alma. Ele sabia fazer direitinho, mas só. Não tinha a coisa dele na performance dele. Mas o caminho dele é alterado à medida que ele vai convivendo com um outro personagem, do qual acho que o Jin vai falar depois, ou o Seiji vai falar depois. Ele herda esse nome do mestre, mas não se considera digno desse nome a princípio. Ele só vai dar lá no final da temporada, sabe? Tem um conflito todo envolvendo a herança e o legado do mestre Yakumo. Uma coisa interessante é que os aprendizes que vão herdando os nomes dos mestres, eles vão ganhando títulos. Ele é o da oitava geração, o Hatidaime. Mas ele é uma das metades da história. Ele é o protagonista porque ele aparece mais tempo. Mas quem é que faz a história dele andar? Ele é o protagonista porque ele tá contando a história do ponto de vista dele, né? Sim. O outro personagem mais importante nessa história, um co-protagonista, é o Sukeroku Yaruku citei, né? Ele era Hatsutaru, e aí, quando ele virou estudante de Rakugo, ele virou a segunda geração, né, do Sukeroku e o Rakutei. O estilo dele é um estilo mais falador mesmo, sabe? De um tom mais ativo. É um cara que tem a paixão pelo Rakugo. Ele fala bastante do amor dele. Ele estuda bastante, né? Ele quer estudar um ótimo contador de Rakugo. Só que a visão dele não bate com a visão dos mais velhos, né? Que é uma visão muito antiga, né? De que, ó, o Rakugo, ele precisa melhorar, precisa mudar, precisa ter mudanças. E essas mudanças vão salvar o Rakugo. E os caras, não, o Rakugo não pode mudar. É uma forma tradicional, tem que manter essas formas, né? Então, por isso que ele sofre esse embate. Porque o Yaku vê a paixão do Sukeroku pelo Rakugo, ele como ele quer mudar. E isso acaba trazendo umas motivações pro Yakumo, vendo como o cara é bom e ele se acha inferior. Mas chega um momento que, se eu descobrir meu estilo, eu posso ficar no mesmo nível que esse cara, né? Então é interessante ver como o cara acaba sendo uma força motriz, né, pro protagonista. Enquanto isso, a gente vê que rola uma história também, um drama forte entre os dois, de coisa de relacionamento, que a gente vai falar depois, por causa de uma mulher, né? Vai ser um dramalhão em alguns momentos. Mas aí a gente percebe que é um dramalhão, mas nem tanto. A atuação dela foi grande, mas não foi o que determinou a maior parte das coisas que aconteceu. A mulher do dramalhão, no caso, ela é apresentada como Miyokichi, com o nome verdadeiro Yuri. Por que nome verdadeiro? Porque ela aparece em determinado ponto e ela se apresenta inicialmente como uma geisha. E pros mais não ligados e que não manjam tanto, geisha não é uma prostituta, tá? Geisha é uma mulher que ela pega e ela ganha dinheiro entretendo os homens, mas é entretendo os homens com dança, música, atuação. Elas vão até as casas de chá e na época você contratava a geisha pela noite, entendeu? Ela ia ficar lá dançando, fazendo piada, esse tipo de coisa. Te dando atenção que você não conseguiria com outras mulheres. Inclusive isso existe até hoje lá no Japão, né? Só que as mulheres não são chamadas de geishas. Tudo bem. Até isso sobreviveu, já parou pensar nisso? É uma tentativa de preservar a cultura, né? Então... Não, mas até hoje, se eu não me engano, tem no Japão esses lugares onde você vai lá. Sim, ainda tem. A mulher fica bebendo, batendo papo e tal. Mas virou mais atração turística, a função social mudou bastante. Sim, mudou bastante. Até porque, no contexto das geishas, tinha alguns absurdos que ainda bem são impraticáveis hoje em dia, né? Como, por exemplo, leiloar a virgindade da garota quando ela tá prestes a virar geisha, entendeu? Deixando isso de lado, né? Além disso, não é incomum, quando a geisha é muito requisitada e ela acaba gostando do cliente, ela se envolver pessoalmente com o cliente pra valer, sabe? E é curioso que isso era uma das temáticas favoritas das obras que foram tratadas no anime, né? Sim, mas é que não é muito abordado isso, mas existe uma série de burocracias que, assim, não basta só a geisha e o cliente sentirem algo e quererem ter um romance entre isso, sabe? Tem toda uma cadeia de coisas que você tem que fazer pra poder, sabe? A geisha, ela ainda é uma cortesã, ela é uma profissional na sua área, que ela estudou bastante essa arte de tradição, tanto que ela é uma espécie de artista, ela usa um nome profissional, ela não tem que revelar o nome, por isso o nome dela é Miyokichi, que é o nome profissional dela. Na verdade, Seiji, o nome verdadeiro dela é meio que abandonado, porque assim como no Rakugo, pra uma menina ser geisha na época, ela era entregue quando ainda era muito nova pra fazer um treinamento que durava a vida toda, e quando ela estivesse lá pros seus 15, 16 anos começar realmente a atuar como geisha, sabe? E ela também tem que obedecer a um contrato, né? O que ela faz com o seu contrator, né? O profissional, o empregador. Não, na verdade, ela não fez contrato nenhum. É que ela foi entregue a essa mulher, que já foi uma geisha aposentada, que ela cuida do lugar onde vivem as geishas e ela pega um pedaço do dinheiro, porque ela tá cuidando. Ela cuida da roupa, cuida das coisas que tá ali, tudo tá certinho, comida, kimono. A questão é, ela ainda tá ligada à contratante dela, a pessoa que cuida dela, ou seja, ela não tem liberdade pra ir embora. Não pode, pelo menos até cumprir toda essa parte de comprar. O único jeito de ir embora é se um cliente for muito rico, os dois tiverem algum nível de relacionamento e o cliente resolver pagar pra libertar ela. Tipo, é quase escravidão. Não... Ou foge. É, só que é o seguinte, se você fugisse, se a dona que cuidava lá do negócio das geishas te pegasse de novo, você ia voltar pra casa e você não ia ser mais geisha. Você ia... Na verdade, era bem possível que você fosse vendida pra um prostíbulo. Enfim, e essa mulher, ela acaba convivendo e tal, e ela acaba se relacionando com os dois personagens, em certo nível. É, mas você vê que ela é uma personagem chave nessa primeira parte, né? Que vai criar o tal dramalhão. Bom, o mestre deles, que é também chamado Yurakutei, só que no caso da sétima geração, ele era considerado um grande contador de histórias e ele acolheu os dois meninos, o Kiko, a pedido da mãe dele, e o Hatsutaro meio que por pena, porque o Hatsutaro chegou todo sujo, fedido e órfão na casa dele, e assim, ele não pôde dizer não pra nenhum dos dois. Então ele acolheu os dois e treinou os dois, que acompanhando a diferença deles de postura, sempre demonstrando uma grande preocupação pela forma como eles estavam se desenvolvendo, até a ponto de, assim, às vezes agir de forma um pouco injusta, que poderia ser vista como injusta em alguns momentos, mas o fato é que o mestre, ele foi responsável justamente por incentivar as diferenças deles, mas meio que acabar criando, em parte, o conflito entre eles. A gente falou que a fonte de dramalhão era muita moça, mas foi um drama criado por muitas mãos. E eu acho que o mestre era uma delas. É engraçado porque, assim, a obra, o mestre e eles se tratam como irmãos. Porque a partir do momento que você tem o mesmo mestre, vocês são irmãos, entendeu? É, fica meio que tipo, ah, os dois querem, mas os dois se gostam muito, até porque os dois cresceram junto. Uma analogia meio merda, mas é mais ou menos como se você tivesse um irmão e você estivesse brigando pelo seu irmão pra herdar a oficina do seu pai, sabe? Só um pode herdar. Mas cada um deles tem a sua postura e é a partir dessa postura que vai escolher quem de fato vai herdar. Sim, até porque cada um tem legado. Tem as suas qualidades e os seus defeitos, né? O Hatsutaro é super, super, super impulsivo. O Kiko, ele chega a ser meio bundão, inclusive, muito inseguro a princípio, muito apegado às normas, e isso dificultava de ele desenvolver um estilo próprio. E os dois precisavam se complementar. E, aliás, é uma coisa que eu achei muito legal, a forma como a relação deles foi desenvolvida. Que a rivalidade tava lá, mas a amizade também tava lá. E é muito comum que animes caiam muito em um passando pra outro. Mas não, as duas estavam lá ao mesmo tempo, o tempo todo. E eu achei isso muito legal. E ao mesmo tempo você também vê que o mestre, ele também não sabe direito ainda pra quem ele vai passar. Porque em uma hora ele quer passar pra um, outra hora ele quer passar pra outro, ele nunca se decide. Tem alguns momentos que eu fiquei com raiva dele. Mas depois, como ele conta o passado dele, eu até entendo. Porque ele tomou algumas atitudes, né? Às vezes o mestre era bem mais de boa. Só que a memória era diferente por N motivos, entendeu? É, não apenas a memória era diferente, como a intenção de você contar uma história, de contar aquela história também era diferente, sim, né? Sim, sim. Como os personagens são contadores de histórias, a gente sempre pode ficar com o pé atrás de todas as histórias que são contadas lá. Porque pode muito bem ser que elas não sejam totalmente verdade. E além disso, um outro personagem assim que vale pontuar é um cara chamado Matsuda, que ele é basicamente um empregado dessa casa onde vive o mestre dos dois e os dois, né? E assim, ele por si só, ele não tem uma participação muito relevante e tal. Porém, ele tá presente o tempo todo, do começo ao fim do anime. Então eu acho que é legal, tipo, ele é uma testemunha de tudo, sabe? É interessante. Ele até tem alguns momentos que ele tem uma certa importância, mas são coisas que qualquer um poderia fazer, no geral. Ele até tem uma história de fundo, né? Que ele fala que ele queria virar um artista, mas ele notou que ele não tem essa capacidade. Aí ele acabou trabalhando pro Yakumo, né? E continuou virando trabalhador e motorista dele e acompanha toda essa história por gerações. Então é interessante ver como o tempo afeta ele também. E agora aqui, como eu falei no começo do cast, esse anime ele vai ser dividido em duas metades, né? Então se você viu a primeira temporada inteira, você pode continuar ouvindo sem problema nenhum, porque a gente vai entrar na área de spoilers da primeira temporada. Se você se interessou, mas não viu, então desliga e vem ouvir a gente depois que terminar a primeira temporada. Aí também já vem a segunda, que daí você pode ouvir o resto do cast inteiro. É uma boa. Exato. Então, começando os spoilers, uma que eu queria falar bastante é como tá esse dramalhão, né? Esse relacionamento entre o Kikuhiko, o Hatsutoro e a Miyokichi. Porque o Kikuhiko, ele acaba se apaixonando pela Miyokichi. Kichi acaba gostando bastante dele, só que o Kikuhiko, ele consegue perceber um estilo dele de Rakugo que faz ele virar popular. Então, antes, quando ele não tinha essa parte aqui de ele não conseguia achar o seu estilo de Rakugo, ele estava muito para baixo e buscou um conforto nessa geisha. Quando ele percebe um estilo próprio dele, que é um estilo que ele imita tipo uma geisha também, né? É uma personagem feminina, na sua visagem, a parte de suave. De... Ele apela muito pra sensualidade. Como ele não consegue falar alto, ele tem que cativar a audiência dele de outro jeito. Então, ele usa isso e ele acaba ganhando grande popularidade. E por causa disso, ele acaba tendo que tomar uma decisão. Vou me focar no trabalho, no Rakugo. E aí, ele ignora a geisha, né? A Miyukichi. E o Sukeroku também acaba percebendo. O cara tá ficando bom. E como os mais velhos gostam do estilo dele e não gostam do cara, né? Do Hatsutaru, por causa do estilo vanguardista dele, ele fala assim, não tem que mudar, não gosto desse cara. Aí o Kikuhiko acaba virando o preferido, né? E aí ele acaba, porra, estou triste porque meu amigo, meu irmão está ganhando os louros. E a geisha também está triste porque o cara não tá aceitando ela. Aí os dois decidem conversar entre eles para tentar ganhar um conforto e o cara testemunha. Os dois conversando alegremente. E o cara pensa assim, esses dois estão num relacionamento às minhas costas. Desgraçado, eu vou amaldiçoar esse meu irmão e essa minha garota que eu gostava. Ele não quis ouvir nada, né? Então gerou todo esse dramalhão. Uma coisa que a gente percebe é que assim, o Kiko, ele teve uma série de atitudes bem questionáveis. Principalmente no lidar dele com as pessoas. De assim, uma atitude muito fria, distante das pessoas e colocando o trabalho sempre em primeiro plano, sempre colocando a si mesmo em primeiro plano. Nisso ele acabou afastando as pessoas. Tanto é que assim, ele ia terminar com ela de qualquer forma, tendo ela traído ele ou não. Ele diz isso. E levou muito tempo até ele de fato fazer alguma coisa a respeito, e quando ele fez alguma coisa a respeito, era tarde demais já. É, mas você vê nessa história que o Hatsutaru, né, que virou Sukeroku, ele não quer ficar com a garota antes, porque o cara, o irmão, amigo, melhor companheiro, gosta da garota, então ele não vai em cima. Só que quando acontece essa merda, que o cara abandona os dois, ainda mais a vida do Sukeroku fica uma tragédia ainda, os dois acabam ligando, um relacionamento não saudável, mas é o que tinha os dois abandonados, largados, é o que sobrou, e o outro no pedestal subindo mais ainda, né? E é desse relacionamento todo cagado que surge uma outra personagem da qual a gente não falou, que é muito importante, principalmente pra segunda temporada, mas que aqui também tem uma importância grande, que é a Konatsu, né? Que é a filha do Sukeroku e da Miyukichi, que ela sempre uma criança muito falastrona, né? Puxou isso do pai, aprendeu, inclusive, o estilo de Rakugo dele pra tirar dinheiro das pessoas numa casa de sopa na cidadezinha do interior em que eles moravam. E uma parte grande do drama, principalmente da segunda temporada, envolve ela. Mas você vê que ela é uma chave principal também, porque ela é fruto de um relacionamento que não é saudável, que acabou gerando uma tragédia, que tá ligado ao protagonista dessa história da primeira parte, o Yakumo, né? Ele acaba levando ela depois, e a gente vê uma redenção dele, ou busca de redenção, tentando proteger esta garota. Só que do jeito dele, ranzinza, mal-humorado, frio, é complicado. Nessa parte do anime especificamente, isso aqui já tá lá pro final do episódio, sabe? Tá lá pro episódio 11, 12, sabe? Nessa mesma parte você pega, o cara ele foi atrás na cidadezinha no interior procurar o irmão dele pra ver o que ele podia fazer, ver como é que ele tava, sabe? Aí ele se depara com essa menina, ele descobre que pelo relacionamento não ser saudável desde o início, né? O próprio irmão dele acaba virando um alcoólatra. A Miyotiko, ela pega, abandona ele e tal. E você tem aí umas cenas bem emocionantes, sabe? Porque querendo ou não, mesmo com o relacionamento não sendo saudável, nasceu uma espécie de amor em algum nível. Só não era um tipo de amor muito saudável, como você mesmo disse. O início do relacionamento pode não ter sido saudável, mas mesmo não ter sido saudável, o amor existia, sabe? Esse é o ponto principal. Sim, claro. Ah, teria sido muito melhor que tudo isso não tivesse acontecido? Teria. Mas... né? Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca, mas aconteceu. E querendo ou não, você percebe um esforço pra tornar uma coisa saudável e boa, sabe? Sim, tanto é que, assim, leva a uma das cenas mais fortes dos dois animes, que é... A gente tá falando do Kikuhiko velho, mas a gente não falou do Sukeroku velho e da Miyukichi velhas, porque eles não ficaram velhos. Que os dois morreram, deixaram a Konatsu órfã. eles morreram em circunstâncias muito... Toda a cena que conduziu aquele momento foi muito... Uma série de erros cometidos por uma série de pessoas. Que, no final das contas, a Konatsu foi a maior vítima que assistiu os pais dela morrerem. A Konatsu culpa o Kikuhiko pela morte dos pais. E o Kikuhiko se culpa pela morte dos pais, pelos pais da Konatsu também. E isso torna ela uma pessoa muito difícil de lidar, porque depois que os pais dela morrem, o Kikuhiko se torna o guardião legal dela e eles não se dão bem. Eles não têm uma relação boa. E ela não esconde a hostilidade que ela tem por ele. Como é que a gente fica sabendo de toda essa história? Graças àquele cara que a gente falou lá no começo, que é o Yotaro. Inclusive, ele ganhou esse nome. Assim que ele saiu da prisão, ele foi implorar pro Yakumo ser o mestre dele. Porque ele viu esse maluco fazendo uma performance de Rakugo na prisão, ficou encantado, pensou, isso é que eu quero pra minha vida, e foi. Sigam seus sonhos, crianças. O que eu quero falar, na verdade, é o seguinte, ó. É interessante ver, então, como essa história toda, todos os personagens estão ligados de forma dramática. Tanto que isso tá ligado também ao mestre deles. O Sukeroku, né, o Hatotaro, ele foi expulso pelo mestre, porque ele brigou tanto com os mais velhos, ele roubou a apresentação especialista do presidente de Rakugo, ele apresentou no lugar do cara, o cara ficou puto, não, o Rakugo tem que mudar, tem que modernizar, tem que melhorar, e o cara, não, não pode, ele quase ameaça bater no mestre, e o mestre falou, você vai bater? Vai bater? Você tá expulso daqui, o Kikuhiko vai ser o meu sucessor legal, mesmo você sendo o melhor, mas eu não vou com a sua cara, e os outros velhos também não vão com a sua cara, e por causa disso, o Sukeroku, ele foge junto com a Miyukichi, a geisha. A Miyukichi roubou dinheiro lá da senhora geisha e foram pro interior e sumiram por 5 anos. O mestre deles, o sétimo da geração do Yakumo, ele sofreu um colapso e ele estava indo pra morrer, né? Estava quase morrendo. E ele conta a história dele, né? Pro Kikuhiko, né? Que assim, ó, eu não gosto do Sukeroku porque ele me lembra muito uma história minha. De que, ó, o meu pai era o da sexta geração de Yakumo. E ele tinha um aprendiz, que é o meu colega, que era a primeira geração de Sukeroku e Urakutei. Que é igualzinho o Hatsutoro, né? Contando a história, ativo, cômico. Ele era melhor do que o cara. Só que como ele era o filho, ele ficou enchendo o saco do pai e falou, você é meu pai, eu sou seu filho, você tem que me tornar o sucessor. Mesmo o cara sendo muito melhor. E essa primeira geração do Sukeroku sumiu, desapareceu. E quem é essa primeira geração do Sukeroku? É o cara que o Hatsutaro se inspira pra virar um Rakugo. É o cara que foi jogado no lixo, no limbo, mas o cara viu a apresentação dele, seguiu ele, pegou as maninhas dele, o amor pelo Rakugo e continua. Então a gente tá vendo que o nome Sukeroku é uma tragédia, a princípio, né? Pra os contadores de Rakugo. E por causa disso, o sétima geração do Yakumo, o mestre, né? Do Kikuhiko, não gosta do Sukeroku, porque lembra do passado dele, né? Ele morreu. E os caras mais velhos estão dizendo agora, ó, Kikuhiko, ele morreu, você é o sucessor, você vai ter que se tornar o novo Yakumo, né? E ele não quer. Então, ele busca, ele foge pro interior atrás do Sukeroku, né? E ele encontra, só que a Miyukichi já tinha abandonado os dois, né? Só que aí, quando ela descobre que o Sukeroku e o Yakumo, eles iam se apresentar novamente, ela decidiu voltar, porque ela falou, eu não gosto do Sukeroku, eu gosto de você, Yakumo. Né? Fica comigo. Só que o Sukeroku falou pra ela, não, eu vou abandonar o Rakugo pra ficar com você. E aí tem a tragédia que vai acontecendo e tal. Então você vê que é uma história cheia de tragédia, cheia de dramas, de como você é um artista de Rakugo e você tem que lidar com uma carga pesada na sua vida, que é uma novela. É uma novela, no fim das contas, um dramalhão com tragédias que se estendeu toda essa parte da primeira geração e que gerou um fruto a Konatsu, que vai ser ligado lá na segunda parte. O Sukeroku e a Miyukichi morreram. Ficou a filha órfã, né? A Konatsu. O Yakumo, ele viu a tragédia. Tentou salvar os dois e não conseguiu. E ele se sentiu responsável pela Konatsu. E aí teve um time skip que a gente viu desde o primeiro episódio, que apresentou o Yotaro com a Konatsu mais velha. E o Yakumo, ele tava contando a história do passado dele, né? Agora a gente tá num novo momento, um novo tempo, em que o Yotaro, ele foi aceito como discípulo. Ele tá treinando e ele acaba voltando para a casa do mestre e reencontra a Konatsu e ele descobre que a Konatsu tá grávida, né? Ela fala para ele, estou grávida. Logicamente, ele não é o pai, mas ele aceita. Então, eu não quero que você fique sozinha, eu vou ser o pai dessa criança. E aí a gente espera o que vai acontecer na próxima parte da segunda temporada. Eu confesso que eu fiquei esperando, cara. 9 meses de pausa. Acabou em abril de 2016 e voltou lá para janeiro de 2017. E eu pensava, cara, vai demorar muito para voltar a segunda parte, porque eu quero continuar vendo essa história. pô. Tá doido? Eu acompanhei semana por semana esse episódio. Falando em termos gerais da primeira temporada, eu achei curioso que eu tava conversando com uma pessoa e ele falou, então, eu comecei a assistir, mas eu dropei no primeiro episódio porque eu não gostei do protagonista. Eu pensei, meu amigo, você tem que chegar pelo menos no segundo episódio. No primeiro episódio você não sabe quem é o protagonista, já começa por aí. E o primeiro episódio, ele é mais longo também, né? Ele é um compilado, na verdade. Originalmente saíram dois OVAs pra introduzir a série e esses dois OVAs, a história deles foi tratada nesse primeiro episódio especial mais longo, que eu achei muito curiosa o artifício que eles usaram pra contar a história desses três, fazendo a história começar em tempos mais atuais. Colocar um personagem que é um contador de histórias pra contar a história dele. E você ir acompanhando essa história ao longo de 13 episódios. Uma coisa que me chamou muito a atenção desde o começo. Gente, que delicadeza e que apego aos detalhes que esse anime tem. Eu fico pensando o trabalho que deve ter sido, Dri, você selecionar os dubladores desse anime. Porque eu acho que esse deve ser uma das partes mais importantes. Afinal de contas, a gente tá falando de Hakugo, entendeu? Você tem que passar a emoção pela voz. O dublador do Yakumo, do oitava geração, gente, que trabalho. Eu gostei da dublagem no geral, mas a dele tinha que ser muito boa, mas ela tinha que ser muito sutil. Ele tinha que pegar justamente essa coisa da sensualidade que o Rakugo dele passava, da interpretação das personagens dele. E é um anime todo feito em detalhes, todo feito em nuances, né? Justamente como o próprio Rakugo, que ele tem que contar muita coisa, com recursos muito limitados, que é a voz do artista, e poucos gestos naquele espaço limitado daquela almofada, esse anime também, ele contava muita coisa baseado na simplicidade. Eu gostava muito dos momentos em que eles davam aqueles closes nos olhos, olhos muito bonitos, olhos muito expressivos, a dinâmica das câmeras. Visualmente, esteticamente, esse anime é muito bonito. Sem nem entrar nos méritos da história dessa primeira análise, esteticamente esse anime foi muito bonito, foi muito bem feito. E um live action dele, eu espero que tenha esse nível de cuidado com os detalhes também, porque é uma obra de nuances, então eles têm que acertar nesse ponto. Eu te garanto que vai ter, porque é produzido e vai ser transmitido na NHK. Elas fazem doramas de parte histórica com detalhes, sim. Muito bom saber disso. Eu gostei muito do começo da primeira temporada, porque eu fiquei encantado com o conceito do Hakugo, sabe? Sim. Eu literalmente comecei a assistir pelo Hakugo. O drama veio de brinde. Eu achei curiosa também a escolha do tema, né? Tipo, se ele contar uma história dessas com base no Rakugo. Faz sentido narrativamente depois, cês, né, quando a gente entrar no spoiler da segunda temporada, vocês vão descobrir o que faz sentido e tal. O fato dele estar contando uma história há um motivo, entendeu? E além de tudo, rima muito com todo um universo, né? Porque a história que você tá vendo é uma história que tá sendo contada e é uma história de um cara que tá contando a história da vida dele, que ele é um contador de histórias. Então existe uma rima temática em ele contar a própria história, sabe? Sim, sim, com certeza. Inclusive eu gostaria muito de saber se no mangá é assim ou se no mangá é corrido, sabe? É uma daquelas obras que adaptava e tirar o máximo dela. Olha, o que eu quero dizer assim do anime, então, eu gostei muito pela parte do Rakugo, realmente, é o que me encantou bastante, né? Porque é uma coisa que não é muito difundida pra gente aqui. Então é bom a gente conhecer algo novo. Traz informações. Eu gosto de animes que são informativos. A história também é muito boa. Eu não comecei a ver o anime no primeiro episódio. Eu vi depois a repercussão da galera falando, ó, tá, tem um anime que é excelente, que ele fala de uma arte que é, a gente não sabe, não conhece muito dele. Rakugo. E aí eu fui ver o anime. Gostei e fui acompanhando semanalmente depois disso. Cara, então eu fiquei fascinado com as informações, porque é muito bom quando a gente conhece um anime que ele traz informações, que é difundir uma cultura, algo que a gente não vê, que os japoneses conhecem, a gente não. Igual outras histórias, né? Tipo Gono, tipo Mahjong e outras coisas. E deu certo pra mim, cara. Pelo menos pra mim, eu. E agora? Você que está nos ouvindo, você que só viu a primeira temporada, sabe-se lá por algum motivos e não viu a segunda, a gente vai começar aqui a parte da segunda temporada. Ou seja, a gente vai começar um cast novo. Então... Que é isso. É praticamente um cast novo, né, gente? Dava pra... É porque as duas temporadas são muito distintas, né? Primeira temporada fala do passado do atual Yakumo. Agora vai ser do Yotaro, o discípulo, né? E sem mais delongas, né? Vamos começar aí falando aí dos personagens, né? Porque, querendo ou não, a sinopse básica dele é você vai continuar vendo essa história. Só que agora você vai ver pelo outro protagonista, o moleque que apareceu falando, por favor, me torne um aprendiz de Hakugo. Então vamos começar aí. Bom, a gente é apresentado o Kyoji, que ele acaba ganhando o nome de Yotaro, né, quando ele é um estudante. Ele é um cara que estava na prisão. E aí ele viu a apresentação de Rakugo do Yakumo. Ele se encantou pelo Rakugo. Porque o Rakugo que ele apresentou é uma história chamada Shinigami. Que é uma história que fala de um cara que tava na prisão e ele encara a morte, o deus da morte, né? Então, assim, foi meio estranho e corajoso um cara na prisão contar a história de um prisioneiro que pode morrer, né? E esse cara, ele se encantou sobre essa história e essa arte. E quando ele teve a sua liberdade concedida, finalmente, ele foi correndo no mestre ali e pedir, implorar. Eu quero ser um aprendiz de Rakugo. O cara nunca tinha tido um aprendiz. O cara insistiu tanto que ele acabou aceitando. Aceitando depois de que ele contou uma história, a história do passado dele, mas antes ele deu 3 condições, né? 2 delas você consegue cumprir, a terceira eu não sei. Uma delas falava assim, é que ele tem que decorar todos os Rakugos. A segunda é que você vai ter que ser uma nova geração de contadores de Rakugo. E a terceira é que você tem que morrer só depois de mim. Então, o curioso assim é que ele adquire então um estilo depois, né? De Rakugo, que é um estilo cômico, um estilo ativo, curiosamente o mesmo do Sukeroku, e por como ele se identificou com Sukeroku, ele adotou o nome de Sukeroku, agora a terceira geração do Sukeroku e Urakutei. Teve gente que não gostou dele logo de cara, mas o nome dele, Otaro, foi uma coisa que o próprio Yakumo chamou ele, a princípio, acho que significa idiota, alguma coisa assim, né? O cara é um imbecil total, mas ele é um imbecil muito gente boa. Pra ir parar na prisão, né, você tem que ser um pouco imbecil, vamos falar a verdade. Parar na prisão pra livrar a barra de outra pessoa. E assim, só que o cara é muito gente boa. E quando ele se torna aprendiz do Yakumo, ele realmente coloca tudo dele naquilo. E ele só quer fazer aquilo porque ele gosta. É um pensamento simplório, mas quando você vê outros artistas e as suas motivações pra fazer o que fazem, o pensamento dele é simplório, mas funciona. E ele realmente coloca muito esforço naquilo. Eu gostei muito dele. Teve um pessoal que achou, olha, muito chato, fala alto demais, mas cara, ele tava procurando o caminho dele, ele achou o caminho dele. Uma coisa assim que é interessante a gente pontuar aqui, isso é abordado ao longo dessa segunda temporada, que como a mesma dele falou, ela foi parar na prisão por causa de outro cara, porque ele, tecnicamente, ele era um Yakuza, de baixo nível, mas um Yakuza da mesma forma. Então, ele não é bem visto, pelo menos inicialmente, por muitos personagens, justamente porque como ele era um Yakuza, ele tem a tatuagem incompleta nas costas, e a tatuagem é uma coisa muito na cultura japonesa, tipo, ah, Yakuza tem tatuagem, eu não sei se hoje em dia é assim, mas na época pelo menos era, né? Então, as pessoas não gostavam muito dele, não iam com a cara dele também por causa disso, né? Apesar de tudo, é o cara mais da hora, mais gente boa do anime inteiro. Ele e o Matsuda. O Matsuda, ele também era muito bonzinho. Eu acho mais legal, assim, como ele é o protagonista dessa segunda parte, essa segunda parte, ela fica mais leve do que a primeira também, né? Por causa dele, no fim das contas. E, Odri, eu tenho uma teoria minha sobre o Matsuda lá. Eu acho que ele era gente boa, mas ele era daquele cara que fica quieto julgando, sabe? Como todo bom mordomo, né? Ele vai... Ele só fica quieto julgando. Eu não sei. Ele apareceu chorando tantas vezes, puxando o saco de tanta gente, que quando a pessoa chega a um nível de puxar saquismo, você começa a pensar, talvez isso seja legítimo, porque não é possível que ele consiga elogiar todo mundo assim e ficar de boa, cara. Não tem um limite que a falsidade humana chega. Eu acho que ele realmente gostava de todo mundo daquele jeito. É, então fechou. O Matsuda é um Mugi. É isso? Meio que sim! Imagina o Mugi com 60 anos. Ele provavelmente vai dar uma encolhidinha e vai continuar careca. Pronto, descobrimos. Inclusive, beijo, Mugi. Espero que você tenha visto o anime e esteja escutando esse cast. Anyway, a gente falou bastante dele, mas tem outros personagens que também são importantes. Como a Konatsu, que vou deixar pra um dos meninos falar, mas a Konatsu ganha um destaque bem grande nessa segunda temporada. Bem, pra começar, ela tá grávida. Inclusive, o Yotaro, ele tem uma postura bem boa sobre isso, né? Ele fala, bem, eu não me importo, eu gosto de você, é isso que importa, e eu vou criar esse pimpolho como se fosse meu, se você me aceitar. Só que aí, hein, uma outra coisa interessante. O que aconteceu na morte do pai dela foi uma coisa tão traumática que ela apagou da memória, porque ela era criança. E quando ela acordou, tals, e perguntou o que aconteceu, tals, o próprio Yakumo, ele virou e falou assim, seus pais morreram e a culpa foi minha. E como você não tem ninguém, você tá sozinha no mundo, eu vou te criar. E obviamente que ela não fica nem um pouco feliz com isso. Tanto que boa parte do relacionamento deles é criado na base do... Ah, eu vou ficar aqui porque eu não tenho escolha, mas um dia eu vou te matar. Então a gente já tem tem aí, assim como na temporada passada, um outro relacionamento que começou de uma forma nem um pouco saudável. Se eu for pensar, o primeiro contato saudável que você vê que ela tem com outro ser humano é justamente com o Yotaro, né? Que é um ex-presidiário. Que, assim, respeita ela e coloca ela num puta pedestal. Quando descobre que ela tá grávida, fala assim, ah, ele vai ser meu filho e eu vou ajudar você com tudo. Ele realmente vira um baita paizão. E ela Sim. também acaba com isso, aquela coisa de trazer tudo pra si mesma, né? Ela é muito fechada, ela é grosseira, ela é briguenta, sabe? E eu acho que boa parte disso deve ser por causa do trauma, porque, é, querendo ou não, antes disso ela era uma garota, da primeira temporada você vê, ela é uma garota muito expansiva, muito feliz, muito sorridente, né? Tagarela! E o trauma e tudo isso deve ter mexido com ela de alguma maneira, sabe? Além das coisas normais da vida, porque as pessoas mudam durante a vida. Sim. Tanto que a história vai andando, você percebe que todos os relacionamentos que ela teve não são saudáveis. Eu fico imaginando a cabeça dessa menina crescendo. Imagina, eu tô crescendo na casa da pessoa que matou o meu pai e minha mãe. Porque eu não tenho outra escolha a não ser estar aqui. Por mais bem intencionado que o Yakumo seja, não deve ter sido fácil, sabe? Pra ninguém, né, essa criação. Tanto pra ele não deve ter sido fácil, como pra ela. Ela era hostil a ele, mas ele também não fazia nenhum esforço pra tentar se aproximar dela, né? Claro, ele cuidava dela e tudo mais, ele criou ela, mas rolava essa distância também, né? Bom, pra fechar de personagens, tem que falar do Higuchi, que ele é um escritor. E ele gosta bastante de Rakugo, então ele está ajudando o Yotaro a escrever novos Rakugos. Quando ele era mais novo, ele admirava a Miyukichi. Olha, mais uma ligação, né? Tanto que vira uma obsessão, né? Só que aí ele acaba virando essa parte mesmo de escritor, mesmo de Rakugo. Ah, sim, mas isso é bem mais lá pra frente. Inclusive, tem toda uma coisa que o próprio Yotaro, ele vira e fala, não, eu não vou, porque tem uma parada toda da tradição do Rakugo de não se fazer histórias novas. Então você tem toda uma questão por trás disso e tal, e ele ser relutante e tal, e não escrever. Como ele é uma história que passa ao longo de décadas, você vê a revolução sobre o questionamento do Rakugo. Lembra o passado ali, que os mais velhos falavam, não pode mudar, e o outro falava, precisa mudar pra sobreviver o Rakugo. Tanto que você vê algumas discussões. O Rakugo indo pro rádio, o Rakugo indo pra TV, o Rakugo agora podendo aceitar mulheres, o Rakugo podendo também aceitar novos textos, ou não. Ainda existe o público do Rakugo. Ele tá caindo, tá definhando? Talvez. Mas agora o pessoal tá mudando a cabeça. Então é legal ver também essa evolução, né, ao longo do tempo. Ver como as coisas mudam, os tempos mudam. O cara tava escutando o Rakugo no MP3. Lá no final, olha a evolução disso tudo. Olha a evolução disso tudo, cara. Gente, na prática, a segunda temporada termina no episódio 11 e você tem o episódio 12 pra mostrar os tempos atuais. Então, mas a história mesmo termina. E olha como teve essa evolução toda. Você pode escutar um monte de Rakugo enquanto você tá caminhando, cara. Ah, inclusive, se você pegar agora, for no YouTube e escrever só Rakugo, o top é um Rakugo legendado em inglês. Tem um americano que ele estudou japonês, Rakugo, e ele faz suas apresentações de Rakugo em tours Estados Unidos e tal, e ele apresenta o Rakugo em inglês. É o Katsura Sunshine, se eu vou procurar no YouTube. E ele tá ali apresentando. Ele apresentou o Jugemo, por exemplo, o Rakugo, que foi minha apresentação. Tem outros Rakugos. Ele tá lá com kimono, na posição de seiza, com o microfone ali no palco. E uma espécie de stand-up, no fim das contas, né? Mas ele estudou o Rakugo no Japão. Então, você vê como teve essa evolução. Tá expandindo. Não tá mais também só no Japão. Isso é legal. E além disso, né, a gente vai ter também, além desses personagens, a gente vai ter os personagens que apareceram na primeira temporada, só que mais velhos e também mais maduros, né, obviamente. Que vamos dar só uma passada rápida aqui neles, que a gente vai ter o Yakumo, que a gente já falou bastante dele, ou seja, ele tá aí também de novo, mais velho, mais turrão e tudo mais. Você vai ter também o Matsuda, e você vai ter um ou outro personagem assim que a gente nem chegou a comentar na primeira, que é tipo da associação, esse tipo de coisa. E além disso, agora vamos pros fatos, né? O que que acontece na segunda temporada de importante? Como já falei, a gente segue a vida do Yotaro, né? E ele vai ganhar algumas oportunidades. Por exemplo, ele vai pra TV. Na verdade, ou seja, quando ele vai pra TV, ele já não é mais considerado. Eu acho que ele já não tá mais pra ser estudante, sabe? Eu acho que toda essa parte do treinamento dele foi totalmente limada. Até porque a gente já viu o processo de treinar. O que é relevante realmente na história é que é o seguinte: é mostrado que, mano, Ele e a Konatsu estão num relacionamento. Isso. A gente descobre, por exemplo, do passado criminoso dele, né? Que ele tá ligado à Yakuza. E como ele acaba confrontando o chefe da Yakuza dele por causa da Konatsu. Mas ainda assim ele consegue ganhar permissão pra virar um artista de Rakugo. Porque como ele se sacrificou, né? Pro chefe da Yakuza, pra ele não ter sido preso. Então ele aceita. Beleza, você pode virar um profissional de Rakugo. E aí a gente vê toda, mais ainda, a questão dele se identificar como artista de Rakugo, tentando criar um estilo dele próprio, em que ele acaba se apaixonando pelo estilo do Sukero, o pai da Konatsu. E como ele descobre que é o pai da Konatsu, ele acaba ficando mais ligado a Konatsu também. É, inclusive, toda a evolução da Konatsu é interessante, porque ela gostava muito de Rakugo quando era criancinha, depois ela passou a odiar o Rakugo, e mais pra frente, na temporada, ela volta e ela admite e fala assim, não, na verdade eu não odeio o Rakugo, eu gosto de Rakugo, eu só tava na merda, uma coisa assim, entre aspas, né? É... Eu não falo isso com todas as palavras. E o problema é que o Rakugo é só apresentado por homens, e ela fica assim, eu gosto, mas não deixam. Ah, que droga. Inclusive é muito legal quando ela vai se apresentar lá na escolinha e tem a menção da entrada do Seiji. Ah, ela gosta. O pessoal gosta. Ela fica encantada. Ah, que legal. A criançada toda gostando. É maneiro. Eu gosto muito dela. Eu sabe, gosto da evolução dela. É, e como a medida do tempo ela acaba suavizando e melhorando a relação dela com o Yakumo também, né? Consegue entender as coisas do passado, algumas coisas que vão contando pra ela. Consegue entender um pouco mais do pai dela, da mãe dela, o Yotaro também ajuda a fazer essa ligação maior. Então a gente vê essa relação deles e o Yakumo também tendo se arrependendo de alguns pecados dele também, né? Ele tá com um nível baixo de depressão, sabe? É essa impressão que eu tenho. Não chega a ser uma depressão, ah meu Deus, porque ele não consegue fazer nada, mas ele tem um certo nível de depressão. Mais do que isso, que é até uma coisa que meio que me incomoda um pouco na postura do Yaku, que ele incorporou todas as coisas ruins que aconteceram à estética do trabalho dele. Tá, isso por si não é ruim. Assim, pode ter sido até uma forma que ele encontrou pra lidar, mas eu não sei, às vezes parecia um pouco egoísta da parte dele, como ele lidou muitas vezes com isso. Ele se colocou no centro das atenções debaixo dos holofotes o tempo todo. Isso fica muito claro, a gente vai entrar mais na zona de spoilers, mas a segunda temporada mostra muito isso. Mostra muito como as coisas giravam ao redor dele, a um ponto que chegava a ser um pouco doente. Mas isso vai deixar pra zona de spoilers que a gente precisa falar um pouco mais sobre ele depois. Bom, já entrando em modo full spoilers, aquele lembrete de leve, se você não assistiu a segunda temporada, faça o favor a si mesmo de desligar essa gravação e assistir o anime, não tá difícil de achar. E uma das coisas que me incomodava muito em relação ao Yakumo era a ideia que ele queria que o Rakugo morresse com ele. Cara, isso é muito egoísta. Ele levou esse fascínio, essa perseguição e essa obsessão com os demônios do passado dele a um nível bem complicado, que ele preferia que o Rakugo terminasse com ele, que o Rakugo morresse com ele, tava tentando ativamente fazer com que isso acontecesse, sem levar em consideração os sentimentos de outras pessoas que estavam envolvidas, né? Isso me incomodava bastante, e a finalização do arco dele, que foi aquele episódio 11 que finaliza o arco dele, mostra bem isso, né? Mas ele meio que desistiu no meio do caminho, né? É, ele desistiu no final, literalmente as portas da morte, né? Quando ele viu, ele teve que olhar a nova geração nos olhos, que era o netinho dele, que tava cada vez mais parecido com o Sukeroku. Se ele não tivesse desistido disso, ele não teria pego um aprendiz. Ainda assim, cara, ele começou com a história dele pegar um aprendiz, mas ele vocalizou essa ideia de fazer o Rakugo morrer com ele mais na segunda temporada. Então, assim, se era um sentimento que ele já tinha antes, ele ficou bem mais evidente justamente bem depois de ter conhecido o Yotaro. Foi uma coisa que foi mais recente. Aquele episódio 11 como um todo, eu não sei como eu me senti em relação a ele, sabe? Por mais que eu entenda o lado do Yakumo, eu meio que tenho uma certa antipatia pelo personagem dele. Eu entendo porque tudo que aconteceu. Mas eu acabei criando uma certa antipatia porque, querendo ou não, ele fez muitas pessoas sofrerem. E ele ainda era o herói. E ele ainda se pintava como herói na história que ele tava contando. Mas faz sentido, porque quem não se pinta como herói na história, está contando uma história sobre si mesmo. Ah, mas eu não acho que ele se pintou como herói. Não como um herói, talvez como mais uma vítima trágica. De fato, o vilão Ultra Blaster malvado. Porque senão, por que ele contou uma versão diferente do que aconteceu? Se nenhuma das duas versões de fato incriminava ele. A história que ele contou, ele colocou a culpa totalmente nele da morte. Porque ele fez isso mais pra proteger a Konatsu. Porque na versão que é contada pra gente, ele tava lá, tal. A Milkit dá uma facada no marido. Aí o marido pega, abraça ela e os dois caem da janela. E ele vai lá e tenta segurar. Aí ele mudou por quê? Porque na verdade, a versão que realmente ocorreu, os pais só caíram da janela porque a Konatsu ficou descontrolada. Porque a Konatsu foi pra cima deles e fez os dois perderem o equilíbrio e cair da janela. Inclusive a Konatsu teria caído da janela também. Só que ele conseguiu ir lá e pegar a Konatsu. E detalhe, ele conseguiu pegar somente a Konatsu, ele não conseguiu pegar os outros dois. Então ele muda a história pra proteger a Konatsu, porque é mais um peso em cima de uma criança que não sabe o que tá fazendo, que foi um acidente trágico, mas imagina isso na cabeça de uma criança que não entende direito, fala assim, meus pais morreram por minha causa. Mas por que então ele enfatizar tanto que ele tinha sido o causador? Pra não gerar dúvida. Talvez assim, criar um conto trágico sobre a história. Claro, é uma história trágica, mas eu acho que ele indiretamente, ele meio que se colocou como papel de vítima quando ele não era exatamente uma vítima da situação, sabe? Desde o começo ele não era a vítima da situação. Acho que juntou um pouco dos dois, sabe? O fato dele se botar um pouco no centro e ele querer proteger a Konatsu do que realmente aconteceu. É, tanto é que ele nunca soube que outras pessoas souberam, porque quando essa história foi descoberta, o Matsuda, cínico, Boi Sonso, sabia da história inteira e ficou quieto. Porque querendo ou não, ele se botou numa posição em relação a Konatsu, que a Konatsu tinha alguém pra culpar. Sim. Às vezes, ele achou na cabeça dele que talvez fosse melhor ela ter alguém pra culpar do que não ter, sabe? Eu não sei. Mas é curioso ver como o passado continua assombrando ele. Desde a primeira temporada, ele continuava vendo o fantasma do Sukeroku nos lugares. Ele começou a ver o fantasma da Miyokit. Ver o ceifador de quem ele tanto falava, das histórias que ele tanto contava. E trazer isso pro real. Então, eu gostei dessas partes de como exploraram o sobrenatural e como fica aquela coisa. Pô, será que realmente aconteceu? Será que isso não é só tipo uma ilusão do cara, né? Só um delírio? Aí vem o Matsuda e fala, ah, eu era o barqueiro do mestre quando o cara morreu. Aí você fica, ok. O episódio 11 mostra a passagem dele. Ele morreu e a alma dele estará indo pro pós-vida, né? Então o 11, ele tem toda essa carga lírica, né? Que a gente vê. A gente revê o passado dele, como foi a vida dele. Ele encontra as pessoas do passado dele que já morreram. Como a vida dele foi boa ou ruim. Algumas revelações. Como o Rakugo tá todo envolvido. E finalmente a passagem dele no barco que vai levar ele pro pós-vida. Ah, mas toda essa sequência, todas as coisas que acontecem, os detalhes que acontecem, como, por exemplo, essa almofada aqui é uma almofada especial que traz a pessoa em sonho que mais queria ter visto seu Hakugo em vida e não pôde. Eles próprios não tocam no assunto, né? Só o Matsuda pra realmente deixar a gente bugado se aquilo é real, se aquilo não é real. Eu confesso que foi muito legal a forma como foi feita, de forma inteligente, e não tem que mostrar os personagens atuais chorando a morte dele, porque a gente notou que ele morreu. Tanto que o próximo episódio acontece um time skip depois. O que eu gostei desse último episódio é que mostrou o renascimento. Sabe? Que mostrou que, mesmo com essa obsessão do Yakumo de falar o Rakugo deve morrer comigo, o velho morreu e o Rakugo continuou vivo e pleno. Muito bem, obrigado. E eu achei isso muito interessante, porque realmente mostra que, até uma fala do próprio Otário no final, que uma coisa boa assim não acaba de uma hora pra outra. Uma coisa que pode ser destruída por uma pessoa pode ser reerguida por uma pessoa também. Então, assim, você percebe que tá se chegando num meio termo. Você sempre vai ter aquelas pessoas puristas e tradicionalistas que vão se encarregar de manter a tradição daquilo viva. E você vai ter aquela galera mais ousada que vai querer criar coisas novas, pensar em novas possibilidades e vai trazer novas ideias. Sempre que algo passa por uma grande transformação, você vai ter essas duas posturas, e essas duas posturas são importantes pra manter o que é que seja vivo. Que eu acho que a grande lição foi essa. Que não adianta você esperar que seja tudo, se mantenha imutável eternamente. Eu acho isso muito interessante. Trouxe uma perspectiva muito positiva, muito bonita esse final, porque mostra que a mudança não necessariamente vai levar à morte de uma coisa que, no final das contas, é maior do que o indivíduo. É maior do que as pessoas, é maior do que o teatro, é maior do que princípios e crenças e definições. Eu acho que essa conclusão pro anime eu achei muito digna, sabe? Achei muito interessante. Bem, gente, é isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar por esses dois podcasts que acabamos de gravar. E se você não viu e chegou até aqui, Shouma no Hakugo, me desculpe pelos spoilers, mas estão todos devidamente avisados. E vai assistir, porque mesmo assim eu acho que a experiência vale muito pelo todo, sabe? É muito bem feitinho. E eu me despeço de todos vocês. E eu vou jogar uma bola aqui pra você, Dri. Qual vai ser a perguntinha que você vai botar aqui no final do podcast pra galera responder? Vai. Tá, calma. Calma. É, vai. Calma, deixa eu pensar. Nossa, sem pressão. Nossa, cara, que difícil. Por favor, me ajuda, eu não tô conseguindo. Que artista da televisão você gostaria de ver fazendo o Hakugo? Pode ser do YouTube também, vai. Tá, essa molecada pode ser do YouTube também, VTV, mas fica aí o questionamento pra vocês, né? Agora imagina o Hakugo do Faustão. Ô, bicho. Ô, louco, meu. Ô, louco. Ô, louco. Aí, então, louco, o cara vira e fala, ô, louco, bicho. Ah, eu só queria terminar com essa grande frase do sábio filósofo que dizia o seguinte. Jugemo, jugemo, goko no surikiri, kaijara sugyo no sugimatsu, raim furaimatsu, kugere no kutoguro ni tokoro, yagura bushi no burakoji, paipo, paipo no shuringa, shuringa no gurendai, gurendai no pompoki no pompoka no shukumei no shosuke. Falou? Cara. Tchau. Acabou. Tchau. Beijo, pessoal. Até mais. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, e começando nossos recados básicos de sempre, né? Para você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via WeCast, via o aplicativo do Android também, etc. Acesse nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Siga nossa conta do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E também o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Recado saiu na semana passada, o Expresso Cast número 48 sobre fanfiction sinergia, no qual você vai descobrir um pouco dessa fanfiction aqui de Pokémon, que foi escrita pelo Abner, que participa aqui do Projeto X Podcast. Então você vai conhecer bastante sobre essa história que ele está escrevendo. Vamos lá, escutem, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 121, sobre Insert Songs de Anime, parte 3. Então, nessa playlist, a gente continua as Insert Songs de Animes, né? As Insert Songs são aquelas músicas que tocam dentro do anime, que não são músicas de openings, nem músicas de ending. E aí, a gente chegou na parte 3, então escutem mais músicas maneiras também. Link na postagem. Outro recado interessante também, o aniversário do site está chegando. O aniversário que cai no dia 27 de agosto, é numa segunda-feira. Coincidentemente, vai cair numa data de lançamento de podcast podcast, a gente não vai lançar o podcast normal, a gente vai lançar o podcast aniversário dessa data. Então o podcast normal, 252, ele só volta bem depois. Ele volta lá pra dia 10 de setembro, por aí, naquela semana ali. Mas então o aniversário está chegando, a gente vai ter o nosso tradicional podcast de melhores momentos e talvez alguma surpresa. Vamos ver se vai rolar ou não, né? Mas então fiquem no aguardo, tá bom, galera? Mas então vamos agora para os nossos e-mails. E-mails com feedback do último podcast, o podcast 250 sobre a Madhouse. E o primeiro e-mail aqui é do Rafael Tarei. Ele fala: muito legal, curto muito as animações desse estúdio, a Madhouse. Meu top 12 de animações desse estúdio são, em primeiro, Hajime no Ippo Rising, em segundo, os filmes do Satoshi Kon, em terceiro, Beck, em quarto, Sakura Card Captors, em quinto, Hunter x Hunter, em sexto, Kaiji, sétimo, Death Note, oitavo, Black Lagoon, em nono, Monster, décimo, Nana, décimo primeiro, High School of the Dead, empatado com Beyblade, e em décimo segundo, Chobits. E ele ainda pretende ver o Death Parade. Assista que é legal. Aqui ele continua falando: vocês já fizeram um podcast sobre Ghibli, agora o desafio interessante seria fazer sobre outros estúdios no futuro, como Gonzo, a Kyoto Animation, né, por causa do Violet Evergarden e o Luckstar, Ibikyofone, o Clannad, a Shaft, né, que tem Madoka, Gainax, Production IG, que tem Psycho Pass, Pierrot, ele fala que o melhor anime é o Yu Yu Hakusho e o Great Teacher Onizuka, e Trigger. Olha, vamos ver. Eu gostaria de fazer mais podcasts de estúdios. O Gonzo, coitadinho, ele só consegue lançar um anime ou dois por ano. Eu tenho simpatia por ele, não sei se rola. Kyoto Animation, adoro. Eu gostaria muito de fazer. Shaft, adoro. Também gostaria muito de fazer. A Gainax, coitada, já meio um defunto. Eu não sei. Só se for pra falar só do passado. Do passado mesmo dela, né? É, não sei. Production IG eu gostaria, que é muito bom. Pierrot, só se for pra xingar, cara. É, mesmo ele tendo feito Yu Hakusho e Great Teacher Onizuka. E Trigger. Eu gosto das coisas da Trigger, apesar que eu ainda acho que tem pouca coisa pra falar, né? Mas seria interessante também. Aqui ele continua falando de coisas que a gente já falou, né? Do Masao Maruyama, que saiu da Madhouse e fundou o Estúdio Mapa. E quando ele saiu do Estúdio Mapa, ele fundou o Estúdio M2. E ele continua falando: muito divertido e informativo. Que legal, vocês conseguiram trazer bastante nomes de animes. E legal que os animes de esporte parecem ter muito nesse estúdio. E também no Mapa, Comet, Nippon Animation, etc. O que sempre me chamou a atenção desse estúdio da Madhouse são as trilhas sonoras, que são muito boas, e os roteiros muito bons, é verdade. E finalizando, aqui é o Rafael Tare, e agora tem um canal no YouTube, o King of Analogies. É maravilha. É, boa sorte nesse seu canal do YouTube. Mas valeu por seu e-mail, continue mandando mais, tá? Muito obrigado. Próximo e-mail aqui do Rafael HQ, ele fala: sobre o cast de Copa do Mundo, não tenho nenhuma história legal pra contar, já que nunca me importei com futebol. Ok. E cast de Madhouse, já faz muito tempo que a Madhouse virou sinônimo de animação de qualidade. Uma pena ela ter deixado vários animes sem continuação, como No Game No Life, o qual seria legal vocês fazerem um podcast. Cara, eu adoraria fazer um podcast No Game No Life. Principalmente por causa do filme, que eu gostaria muito de falar do filme, que ele é fantástico, No Game No Life Zero. Adorei. É, vamos pensar nessa ideia. Mas valeu pelo seu e-mail, Rafael HQ. Por favor, continue escutando a gente e mandando mais e-mail, tá? Valeu. E por fim, o último e-mail aqui do Rui Carodi, ele fala: Madhouse é um ótimo assunto para um podcast tão especial. É uma empresa tornada sinônimo de qualidade que já trouxe ótimas lembranças a gerações de otakus. Eu fiquei bem surpreso com a importância de Sakura Card Captor teve para eles. Alguns de meus animes favoritos são dela, e uma coisa que me chama muita atenção é a disposição de trazer coisas novas e ousadas, como o Kaiba e o Tatami Galaxy. Aproveito para desejar sorte para o Abi na sua jornada literária Pokémon de Sinergia. Ei, que legal. Boa sorte, felicidades, alegrias e paixões inenarráveis. Cara, muito legal ser meio Ricarode. Concordo com as coisas ousadas na Madhouse, concordo que tem muita coisa boa, trouxe muitas lembranças a muita galera, e valeu. E mandar esse abraço pro Bob. Valeu por tudo. E vamos terminar esse caixa de entrada aqui, mandando abraços pra galera que comentou em podcasts, playlists, expressocasts, etc. Abraço então pro Rafael Daira, pro Antônio Pereira, pro Rui, pro Dimas Bertanha, pro Manuel Hunter e pro Pedro Casimiro, tá? Por favor, continue seguindo a gente no Facebook, no Twitter, e continue mandando mais e-mail, mais comentários. E como já disse, próximo podcast, agora podcast de aniversário, tá? Valeu por tudo, muito obrigado e até uma próxima vez. Falou e tchau!